Sei que não sou o cara e de perfeito eu não tenho nada. Porém você segue sendo minha, ok? E eu sigo sendo seu embaixador, bebê! Abra o portão que eu cheguei, bebê! Tá me achando com cara de bobo, porque tá me ligando de novo. Dessa vez só tô te atendendo pra dizer que ontem foi a nossa última vez. Toda vez, Yanka, que me leva no chão, quando eu vou dormir já estou com você na sua cama. Eu não consigo entender você. Veja tudo que fez, agora quer brincar. Vai botando a mão pra cima aqui, vem, vem. Tô cansado de sair no meio da noite, e um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Só pra viver você. Cê sabe que eu sou louco por você e que me tem nas mãos. De mim, esquece que eu falei. Um, dois, três, vai! Respeito, embaixador, bebê! Eu não consigo entender você. Sempre me diz que é amor, mas só me quer por prazer. Olha pra veja tudo o que fez. Agora quer brincar comigo e não vai ter outra. Tô cansado de sair no meio da satisfazer. E um minuto depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada. Só pra viver. Cê sabe que eu sou louco por você. Que às vezes me deixa esperar. Esquece que eu falei. Como diz? Abre o portão que eu cheguei. Galera de Minas Gerais, presente na festa aqui, ó. Fortaleza. Tô cansado de sair no meio da noite, de satisfazer. Depois de matar minha vontade, eu me arrepender. Sai de madrugada, no meio da balada, largar minha vida pra viver você. onde eu sou louco por você e que me tem. E confesso que às vezes me pego esperando a sua. Aba fora de mim, esquece que eu falei. Como diz? Abre o portão. Esse é o nosso bar, esse é o nosso clima. Seja bem-vindo ao Boteco do Gustavo Lima no Caldas Claras. Vou ficar no chapéu, viu? Tenho um coração dividido entre a esperança e a razão. Tua voz, oh, abre coração, sempre escravo da ternura. Vem, vem! Quem dera ser um peixe, fazer borbulhas de amor pra te encantar, passar a noite em claro para enfeitar de corais tua cintura. De amor, a luz da lua, saciar essa loucura dentro de ti. Ai, bebê, um beijo pra você, tá? Canta, coração, que essa alma necessita de ilusão. Sonha, coração, não te excesses de amargura. Esse coração não consegue se conter ouvindo a voz. Pobre coração, sempre escala. Os cachaceiros vão pra cima, vai, vai! Quem dera ser um peixe, tá bom, chega, chega, chega. Saciar essa loucura. Uma noite para unirmos até o fim. Cara a cara, beijo a beijo, e viver para sempre dentro de ti. E aí? Quem dera ser um peixe, passar a noite em claro dentro de ti, para enfeitar de corais tua cintura. Saciar essa loucura dentro de ti. Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho. Muito obrigado a cada um de vocês pela presença. Muito obrigado pela oportunidade de estar mais uma vez nessa festa. Eu espero que seja especial e inesquecível para todo mundo. Agradecer a moça do chapéu, que deu o chapéu. Saí na correria lá de casa, não deu tempo nem de arrumar o cabelo. Mas eu vou usar seu chapéu, velho. Nós já é feio, com o chapéu vai ficar menos feio um pouquinho, não é não? Uma dose para quem está sofrendo de amor. E uma garrafa para quem já deu a volta por cima. Ai, bebê. o seu coração de pedra virar de algodão e o seu orgulho te jogar no chão no momento em que você me disse adeus. Você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era eu. Como é que coloca? Olha o que deu. Olha o que deu, pai. Olha ela aí. Deu volta no mundo e parou na minha porta. Já tô te escutando há mais de uma. Perguntou se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando e implorando meu amor de volta. O embaixador falando de amor. Você se jogou no mar cheio de fantasias. Você foi mudando da noite pro dia. E quando acordou, viu que não era eu. Olha o que deu. Olha o que deu. Vamos pra cima! Olha ela aí. Deu volta no mundo e parou na minha porta. Já tô te escutando há mais de uma. Se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando e implorando meu. Olha ela aí, deu volta no mundo e parou na minha porta. E eu aqui, já tô te escutando há mais de uma hora. Olha ela aí, me olhando perguntou se ainda gosto, querendo rasgar o papel do divórcio, chorando e implorando meu amor de volta. Respeite o embaixador. Assim que fica. Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho. Quem é papai, quem é mamãe, bota a mão pra cima aqui, ó. Quem tem essa felicidade de ser pai, a gente costuma dizer que depois que a gente é pai, a gente, o nosso ser humano se transforma em uma pessoa melhor. E essa eu quero dedicar para todos os papais e a todas as mamães que estão aqui hoje. Música nova do novo DVD, pega o tom pra mim. E da garrafa pra... E da balada pra pula, pula e o carrinho na areia. Quando tiver filho, cê vai entender. Simbora sim, vai. Tô mais caseiro, diminui o álcool. Troquei até as rodas no meu carro. Supermercado, troquei a lista. Tem caixa de leite no lugar da caixa de latinha. Sou exemplo da casa, tem dois pequenos na área. Todo meu tempo agora é só dele, dos dois e da mãe deles. Diz, você vai entender. Da garrafa pra mamadeira, da varanda pra pula pula. Tô mudando, tô feliz e dá pra ver. Quando tiver filho, você vai entender. Ai, meu filho. Sou um exemplo da casa. Nos pequenos na área. Todo meu tempo agora é só dele, dos dois e da mãe dele. Yeah, yeah. da garrafa pra mamadeira, da balada pra pula-pula. Quando cê tiver no Caldas Caldas, cê vai entender. Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho. Bora sim. Pra todos os homens de família. Minha vida acredita, nunca acreditei a morar. Galera de Brasília aí, ó! Até você aparecer. Até você do nada. Quem direi aqui no carro, agora até tirei meu som. Dezembro pra galera, assim vai, vai! E quem me viu? Troquei a noite pelo dia. Ai, ai, ai. Vai! E quem me deu? Me deu, me deu, me deu. Troquei o bar, agora essa sorveteria. Ai, ai. Só eu e ela, quem diria que o cachaceiro. Até você aparecer do nada. Que tirei aqui do carro, agora até tirei no som. E aí? Me viu? E o cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Vai, vai. E quem me viu? Se visse hoje, cachaceiro virou homem de família. Troquei a noite pelo dia. Ai, ai. E quem me viu? Se visse hoje lá, troquei o bar, agora essa sorveteria. Ai, ai. Que o cachaceiro virou. Você já virou homem de família? Já? Fala comigo, bebê! Foi bonito, foi! Foi intenso, foi verdadeiro! Sei que fui capaz, fiz até demais, te quis. Saudade de você. Lembrei que me acordava de manhã só pra dizer bom dia, meu bebê. Te amo, meu bebê. A mão pra cima, de um lado pro outro, de um lado. Uhum.

assim. Tem algum cachaceiro hoje aqui na festa? Bota o copinho pra cima, bota a latinha, bota a bebida pra cima. Essa aqui vai pra todos, essa galera que gosta de tomar uma pinga, uma cana aí direto, ok? Tá ok? Vamos lá? Vai, Dedéuzinho. Desse lugar, quem não veio perdeu. A farra não para, fica com você no meio da multidão. É mais que prazer, é pura emoção. Mão pra cima, oh, oh, oh, oh, oh, oh. Quem vai até as 10 da manhã, bota a mão pra cima aqui, ó. Tira o pé do chão, vem, vai. Eu não vou embora. Levante a mão, quem tá feliz diz, solta o gritão, vai, vai. Eu não vou embora. Eu passei Rafael Ferreira. eles não vão embora. Quem gostou da moral, bota a mão pra cima e bate o pau. Atende aí, fala comigo. Tu há mais de duas horas, o medo já tá na tela. É só apertar verdinho que liga, me vê. Pra mudar minha vida, da melhor que você tem. Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem o empurrãozinho que falta. Pra completar essa chamada, mão pra cima. Chama de benzinho. Atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí se estão fazendo o nome assim. O importante é que ao vivo você me chama de benzinho. Ai, bebê. Pra ver se com inspiração e hoje para ela vem o empurrãozinho que falta. Pra completar essa chamada, atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí. Eu não tô nem aí se salvou meu nome assim. Joga a mão pra cima, de um lado pro outro. Alô, Cauê, tá filmando aí? Vamos filmar pra nós colocar lá no Instagram, no Facebook do Gustavo Lima mais uma vez. Aqui, ó. E joga a mão pra cima, de um lado pro outro. Atende aí. Mais uma vez, atende aí, o Zé da recaída tá ligando aí, eu não tô nem aí. E cê me chama de Gustavinho, atende aí. Muito obrigado. Vamos cantar agora o quê? Traz um sorine, por favor, aí. Tô com o nariz tudo tampado aqui, ó. Esse aqui é o quê, Palão? Meu companheiro de noites mal dormidas, dor de cabeça. E aí, Paulão? Paulão do Opalão. Eu transferi um Opala que eu tinha pro Paulão que eu não dava conta de abastecer. A última marcação que ele estava dando 2,7 por litro. Eu falei, não, meu filho, é melhor dar de presente do que custear um negócio desse aí, não dá não. O Paulo estava bebendo mais que eu. É, Cuiabá no Limão, o trem tá feio. Quem me acompanha desde 2009, 2008 até agora aqui, ó. Então vou cantar um aqui pra vocês, muito especial. O inventor dos amores chegou! Eu já não sei mais o que faz com meu coração. Eu não tenho mais o controle da situação. Todo caminho que eu sigo me leva a você. E quanto mais tempo for girando, me aproximo mais. Não tem mais jeito, já se foi razão. Eu já não sigo meus instintos, medo de sofrer. E aí? E se eu me entregar? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Oh, oh, oh. Se for pra ser assim, eu penso em desistir e ela diz que não. Pra cima, vem, vem! Procura entre os outros o inventor dos amores. Espero que essa paixão nunca. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não. Espero que essa paixão não tenha ponto final. Se não o quê? Se não, adeus, tchau, tchau. Se eu me entregar, será que vai dor? Sou doente, apaixonado e ela tem razão. Se for pra ser assim, pense em desistir. Pra cima vem, vai, vai. Meu coração apaixonado, atormentado em dores. Procura entre os outros o inventor dos amores. Procura entre os outros o inventor dos amores. Eu quero te amar e também quero ser amado. Desejo ser o seu amor e não. Espero que essa paixão, entre Gustavo Lima e você, não acabe nunca mais, ok? Mãozinha pra cima e bate na palma da mão. Tchau, tchau, tchau, vem! E eu vou zoar e beber. Vou colocar uma e levar a mulherada lá pro meu AP. Que é pra gente, tira o pé do chão e depois para agarrar. Fazer um movimento lá no meu apartamento. Gostei da barba. Já preparei a barba. Tá lotada de cerveja. O ruído vai ser. O prédio vai balançar quando a galera dançar e a cachaça subir. Não tem hora pra parar. Só que vai até as 10 da manhã. Bota a mão pra cima aqui, ó. Vem! Todo mundo tira o pé do chão. Parada, parará, parará. E depois parada. E depois parada, parará, parará. pra cima e faz barulho. E coisa boa. Hoje aqui eu tô no mato sem cachorro, porque a gente tá acostumado a fazer 3 horas de show, 2 horas, 2 horas e meia. É realmente 1 hora e 20. Você tem que pegar um repertório de 3 horas e enxugar, enxugar, enxugar, enxugar, enxugar. E fazer 1 hora e 20, respeitando todos os horários de todos os artistas que cantaram aqui também, né? Mas eu quero pegar... Ainda tem mais 12 minutos de show, ó, o horário, ela é cronometrado. Se passar 1 minuto, o Fernando desliga o som. Fala, não, pelo amor de Deus. E o apelido carinhoso é tão difícil de esquecer. Amor não é segredo que o meu término é recente e você tá arrumando que ela revirou. E esse sentimento pena. Alô, Goiânia! Que insiste em bagunçar a minha mente. Vai passar um dia, mas ainda não passou. E aí? Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado. Não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Bota a mão pra cima, vá! Apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Olha a onda, bebê. Eu sei que você poderia ter escolhido alguém menos complicado, que não tivesse no presente uma pessoa do passado. Aceitar essa situação. Mas eu preciso que você me faça só mais um favor. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê. Porque era assim que ela me chamava. E o apelido carinho. Ainda não me chame de herói. Chame de bebê, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não, porque era assim que ela me chamava. E um apelido carinhoso. Ainda não me chame de meu nego. Ainda não me chame de bebê, porque era assim que ela. E um apelido carinhoso é mais difícil de esquecer. Muito obrigado, gente. Muito obrigado, Caldas Country. Bora! Agora é a última mesmo. Só falta 1 minuto e 20. Que pena que acabou! Que pena que acabou. E o meu coração chorou. Que pena. Ainda não tive coragem de arrumar a cama que a gente fez amor pela última vez. O seu cheiro está entre nossos lençóis, na memória o calor do seu corpo debaixo do cobertor. A gente fez amor, ah! E será que você ainda pensa em mim? Que nosso caso teve fim. Independente da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração que valeu a pena tudo que a gente viveu. Vem! Que pena que a... Oh, oh, oh, mas ainda existe amor. Tive coragem de amar. Seu cheiro está entrando. Lote, cachorrinho. Que a gente fez amor. E será que você ainda pensa em mim? Será que nosso caso teve fim? Quero. Da sua decisão, quero falar do fundo do meu coração que valeu a pena tudo que a gente viveu. Joga a mão pra cima, que pena. Lembrando que agora, 24 de novembro, tem Boteco do Gustavo Lima lá em Brasília. Todo mundo convidado pra estar junto com a gente lá. Tem Gustavo Lima, mano Walter, Israel e Rodolfo. 24 de novembro, semana que vem, na outra. É essa aí, eu não sei a data não, mas é esse mesmo. Muito obrigado a vocês pelo carinho, pela presença. Que Deus abençoe todo mundo. Meu parceiro Fernando Clemente, a toda a família Caldas Caltri. Espero que todos tenham gostado. Pra mim, como sempre, um frio na barriga de cantar nesse palco abençoado, de cantar nessa festa, na maior festa do Brasil, Caldas Country Show. Espero que 2019 a gente pode estar juntos, tá? Quem gostou, bota a mão pra cima e faz barulho! Thank you. te esperar. E uma data, vou te esperar lá em Goiânia para nós comer um franguinho cupiqui. Combinado? Faça essa galera feliz. Anime essa galera que vai até às 10 horas, meio-dia. Você arrebenta, Duval. Obrigado, irmão. Saudade de você, feijão, meu lindo. Com vocês, Duval Lelinho.